Doeu muito ouvi-lo dizer isso. Querida Julie, você já havia me mostrado aquela foto horrorosa e fora de foco dos seus tempos de escola, de modo que compreendo a resposta de Michael. Eu não teria me casado com essa garota. Também compreendo, no entanto, sua dor ao ouvi-lo dizer isso. Por você e Michael serem tão próximos, tudo o que ele diz ou faz tem sobre você um impacto profundo. Quando ele fez esse comentário sem pensar, você ouviu uma vozinha amarga dentro da sua cabeça. Se ele é capaz de dizer isso, será que realmente me ama? De repente, todas as demonstrações de amor que ele lhe dera foram esquecidas. Você se aferrou a essas poucas palavras que, naquele momento, bastavam para pôr em dúvida a certeza daquele amor. De certo modo, fico feliz por isso ter acontecido no início do seu casamento. Agora, vocês têm a oportunidade de descobrir quão perigoso pode ser considerar palavras fora do seu contexto, separadas da bela história de amor que há entre você e seu marido, e julgar Michael apenas por essas poucas palavras e insistindo. Não me importam suas explicações agora. Você disse que não teria se casado comigo. O comentário de Michael pode ter sido um significado totalmente diferente para você. Suas palavras também poderiam ser interpretadas como: esta foto é muito ruim, não tem nada a ver com você. Eu me casei com você, não com a caricatura representada nesta foto. Você não gosta quando alguém vê uma foto em que você não se saiu bem e diz: nem dá para saber que é você. Seria humilhante se alguém visse uma foto feia sua e dissesse: você ainda está assim, por favor, me empreste o negativo desta foto para que eu faça uma cópia. Por Michael também lhe fazer um elogio, você não deveria insistir na interpretação negativa do comentário, segundo a qual ele não teria se casado com você. Todos nós dizemos coisas por dizer, ou cuja intenção é elogiar, mas que acabam saindo distorcidas. Podemos enfiar os pés pelas mãos, mesmo com a melhor das intenções. Quando Michael fizer algo assim, é fundamental interpretar suas palavras dentro do contexto total do relacionamento de vocês e não julgar pelo sentido literal do que ele tiver dito, condenando-o após dar às palavras dele o pior significado possível. Quando São Paulo diz que o amor acredita em tudo, implica que ao nos depararmos com tais comentários ambíguos, devemos acreditar que a sua intenção era positiva. Isto é, utilizando a terminologia do meu marido, devemos dar ao nosso cônjuge o crédito do amor. O amor sempre pensa o melhor do ser amado, sempre lhe dá o benefício da dúvida. Então, tente interpretar a fala de Michael sob uma luz mais positiva, utilizando-a inclusive para aproximar vocês dois. Em um bom momento, quando a tranquilidade entre vocês já estiver restabelecida, você pode dizer: sabe, fiquei magoada aquele dia porque interpretei seu comentário como um sinal de pouco amor, mas agora vejo que interpretei mal. Sei que você me ama e fico feliz por você amar do jeito que sou hoje. Essa explicação, sem dúvida, o comoverá. Como é agradável desfazer mal-entendidos quando se está apaixonado, transformando derrotas em vitórias. Você logo perceberá que essas vitórias são reais e duradouras. A vocês, meu mais sincero carinho, Lily.